Íntima fração. Sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir. Íntima fração. Um programa de Francisco Amaral, na Radar. Domingo, meia-noite, quarta, 23. Também na íntima fração, os que não conseguem lembrar o passado estão condenados a ter que o repetir. Never win and never lose. There's nothing much to choose between the right and wrong. Nothing lost and nothing gained. Still things aren't quite the same between you and me. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I still hear your voice at night when I turn out the light and try to settle down. But there's nothing I can do, 'cause I can't live without you anyway at all. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. I keep a close watch on this heart of mine. íntima fração. Uma conversa onde o passado reequaciona a vida de hoje. Um deambular ácido por um presente. Lugar onde tudo o que se já viveu se foi já afastando. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. Is a leaf that the seasons tear off and condemn. They will bind you with love that is graceful and green as a stem. Their address by the moon, and you won't make me jealous if I hear that they sweeten your night. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right. We weren't lovers like that, and besides, it would still be all right.

Thank you. queria dizer qualquer coisa, poder explicar como persiste e sobrevive este desejo de uma permanente esperança. Mas é difícil. A música, imorredora, sobrepõe-se a tudo. Fitando os meus olhos, lágrimas sentidas, somente em saber que eu te perdi por toda a vida. Nem ajoelhado te darei perdão, só porque você magoou meu coração. Desde o dia em que partiste, a saudade rolou em meu peito. Eu já procurei alguém, mas não há jeito. Coração, o que é que esperas desse amor tão desleal? Não tá vendo, coração, que ela partiu causando tanto mal? Ya, daí, ô, daí, ê, daí, ya, ê, daí, ê, daí, ya, daí, ê, daí, ya, darã, darará. Fita nos meus olhos, lágrima sentida, somente em saber que eu te perdi por toda a vida. Nem ajoelhado te darei perdão, só porque você magoou meu coração. Desde o dia em que partiste, a saudade rolou em meu peito. Eu já procurei alguém, mas não há jeito. Coração, o que é que esperas desse amor tão desleal? Não tá vendo, coração, que ela partiu causando tanto mal? Ya, daie, daio, daie, ya, daie, daia, daie, daio, daia, daia. Thank you. Thank you.